Comandante Mundial, Gol 1093. Gol 1093, Guaricópia, prepare Arbor 1, transição alerta. Arbor 1, transição alerta, guarda, no Gol 1093. Arbor 1. Arbor 1, Gol 1093. B775 no solo 27, direita, Alfa Quilo 43, prevista 3 Lima, mantendo escudo. 7 Lima direita na Eco, Alfa Quilo e 43, azul 2775. Solo Salvador, bom dia. O azul Alfa X-Ray uniforme. Alfa X-Ray uniforme, guarde para reboque. Azul 4201, autorizado a decolar, pistão 0, vento 140 graus, 08 nós. Iniciando, tá. Gol 963, 2.0 no lugar. Gol 1963, autorizado a alinhar e manter pistão 0. Alinhar e manter no 0, 963. Para descida, azul 4958. Azul 4958, desce para o nível 050. Ao 050, 4958. Decolado 29, chame controle Salvador, 120, décima 8. 208, batia. Salvador, bom dia, o azul 4201. Azul 4201, contato radar na decolagem, sobre a via saída São Voando para nível 320. Sabe São Voando 320, o Zero. Gol 1093, autorizado Serra Bravo, Charlie Foxtrot, via Pé Zulu 21, nível de voo 360. Saída, Arbor 1, transição Elefa, pós Elefa, Nítibo, intercepta Pé Zulu 21, decolada 10, primeira curva direita, transponder 5165, frequência do controle 120, décima 8. Tá autorizado. Confins, nível 360, na saída Arbor, transição Elefa, ritmo Alfezulu 21, decola da 10 com a primeira curva direita, 5165 no transporte, 208 é o controle, gol 1093. Gol 1093, o controlamento foi correto, estou confirmando a saída Arbor 1. Arbor 1, gol 1093. Correto, reporte pronto para o pushback pelo menos. Está pronto para puxar o funcionamento no 093. Gol 1963, autorizado a decolar, pistão no 0, vento 150 graus, 079. Livre decolagem no 0, gol 963. Gol 1093, autorizado pushback acionamento no portão 08. Reporte pronto para o táxi. Autorizado puxar o funcionamento no 08, reportando para o táxi, gol no 093. 22, 4. Guardou 4201? Prossiga. Pode sentar, coordenar com o Recife, vai direto para o Mótico. Mais coordenação. Obrigado. Cássio 3, posição 1 no Romeu e reboque para o Finger 1 na parte principal. Azul Apex Ray Uniforme, autorizado início do reboque, reporte para ingresso no pátio principal. Ok, autorizado início, reportarei para ingresso no pátio principal, Alpha X-Ray Uniforme. Blue 1963, decolado aos 3-1, chame controle Salvador, 120, décima 8. 208, obrigado. Demolança, escuta, boa. Blue 1963, contato radar na decolagem, subavia seleção voando para o nível 360. 360, via. Três táxis autorizados até o ponto de espera da pista no zero via Pátio 1, Taxway India. Reporte pronto no ponto de espera, ajuste de altímetro 1016. Autorizado táxi via Pátio India. Se encontrará no ponto de espera da 10, gol 1093. Luna 649, bom dia, sem identificação, dessa vez chegando a bordo para 4.000 pés, o ajuste na 096. 4.000 na 096, bom. Azul 4201, nós chamamos centro Recife na frequência 122.35, terra 125.1. Certo, não copia a primária, por gentileza. 128.35. 2835, obrigado, bom dia. Ponto de 0 da 10 próximo. Luno 093, autorizado a alinhar e decolar, pisto no 0, vento 160 graus, 079. Autorizado a alinhar e decolar, 10, Luno 093. Puxa, né, 621, estamos na posição 02. Puxa, né, 621, autorizado para o estacionamento. Portão 02, reporte pronto, táxi. Autorizado, reporte pronto, táxi, 02-62-62-63, chame centro Recife na frequência 128.35, terna 125.1. Firmando a primária? 128.35. 093, decolado ao 39, chame controle de Salvador, 120.8, bom voo. 208, obrigado. Salvador, voo na 093. Luna 093, contato radar na decolagem, subavia saída Arboruno para o nível 360. Arboruno para 360, voo na 093. Voo 4958 estabilizado? Afirma, estabilizou o 4958 da zona. Voo 4958, completa a aproximação, chame torre na frequência 118.95. Deixe para a torre 118.95, obrigado, bom dia. Torre Salvador, bom dia, 4958 da Azul, estabilizado na final. Azul 4958. Ajuste no 0, no 6, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento 150 graus, 089. Gente, livre pouso, ajustado no 0, no 6. Uniforme, botei a posição, aguarde para ingresso, parte principal. Ok, aguardando, mantendo a posição. Agora está fechando, 621, temos 159 a bordo, alterna Campinas, 3 horas, 35 minutos de autonomia. 362-11, copiado 159 a bordo, Campinas, 3 horas e 51, táxi autorizado até o ponto de espera da pista no zero, via Taxiway Índia, reporte pronto, no ponto de espera, ajuste no zero no meio. Via Índia, reporte pronto, no ponto de espera, no zero, 10 no meio, ajuste 6219. Alfa Tio Uniforme, autorizado ingresso parte principal, reporte parqueado, portão 01. Afirmativo, o Alfa Tio Uniforme, autorizado ingresso parte principal, reportaria ao término no Simeão. Obrigado. Chame só o Leono 21 decimal 9. Ono 219 vai chamar, copiou o arquivo lá. Grato. Leono 21 próximo, pode esperar da Ono 0, tá pronto. 21 ali, mantém pista no 0. Ali, mantém 10, 6219. Azul 4958, sala 43, libera a direita, sala Salvador 1219. A gente liberando a direita e sala 219. Obrigado, Matheus. Caminhão 219, ao alinhar, autorizada a decolagem, vento no 50 graus, 089. Ao alinhar, autorizada a decolagem, Oceania 62, por 1, na 10. Logo 1649, desça para 2000 pés, autorizado o procedimento ELS X-Ray da pista 10, reposta estabilizada, ajuste na 0 no meio. ELS 2000, 2016, autorizado X-Ray, reposta estabilizada. Chanel 6211, decola 46, controle 120.8. 1093, chame centro Recife, frequência 126.0, alterna 128.8. 260.288, é o gol 1093, bom dia. Bom dia. Controle de Salvador, bom dia. Oxané 6211, decolando a Sango 1. Oxané 6211, contato radar na decolagem, via saída Sango 1, sub e mantenha nível de voo 360. Dia Sango 1, subindo para o 360. Poderia, por gentileza, Valeda ou Dóquilo 6211? Mantenha o perfil agora de coordenação com o Centro Recife, Oxané 6211. Mantenha 6211. Paulo Salvador, bom dia. O Alfa, o uniforme, informa a terra do reboque marcado no Cingão. Kate, bom dia. Ok, bom dia, obrigado. Oxané 6211, autorizado a APO de Dóquilo, submantenha níveis de voo 340. Dóquilo, subindo para o 340, 6211. Bruno, 649, estabilizado. Estabilizado, 649. Complete final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. Complete, chama a Torre 1895, muito obrigado. Contudo. Salvador, bom dia, vão no 649, final. Vão no 649, bom dia. Pouso autorizado, pista 10, vento no 50 graus, 089. Ok, livre pouso 10, vão no 649. Chané 6201, chame Centro Recife, frequência 128, decimal 35, alterna 125, decimal 1. 2235, alterna 251, agora com Centro Recife, 621, bora. Okay. Meia 49, sala 56, libera a direita, sala Salvador 219. 219, bom, 649. Salvador, bom dia, voo no 233, autorização Brasília, passando para o chão, então, profissional. Voo 1255, chame Solinho no 219 para a cópia. É uma 233, o assunto vai ser que estava nessa frequência, obrigado. Salvador, bom dia, o TAN 35 no 7, pode esperar no 0, pronto. 35 no 7, bom dia, autorizado alinhar e decolar, pistão no 0, vento no 50 graus, 99. Alinhe e decola no 0, TAN 35 ou no 7. Controle Salvador, bom dia. Papapá, Mike Victor Alfa. Papapá, Mike Victor Alfa, bom dia. Prossiga. Como é o 44, decolado de Serra Indequind, destino Serra Indequind, esta com 2 no PLB, alocado 0115 no transponder, para sobrevoo Paripa. Papapá, Mike Victor Alfa, ciente, mantendo 5 condições visuais, ajuste na 096, na escuta do controle. 1-0-6 no ajuste, na sua permanente, Mike Victor Alfa. TAN 35 no 7, decola 08, controle Salvador 120, décima 8. Tá mal, controle 208, bom dia, bom dia. Papapá, Mike Vitor Alfa, confirme o tempo total de voo. Notificado 2:30 de voo, Ternão Salvador, Mike Vitor Alfa. Sim. TAN 35 no 7, contato radar na decolagem, via saída AMBO 1, submantém nível de voo 360. Volta a ser 360, TAN 35 no 7. Salvador, Max Bravo, Quebec. Chame Centro Recife, frequência 126.0, alterna 128.8. Chama o centro 126.0, alterna 288, TAM 35 no centro, bom dia, boa semana. Bom dia, pegou. Gono 755, via chegada Bonf, desça para o nível de voo 080, ajuste na 0107. Via Bonf para o 080 com 1017, Gono 755. Controle, o Papapá Mike Victor Alfa está abandonando Paris. Está autorizado para a direção da Pituba para novo sobrevoo, Mike Victor Alfa. Cliente, Papapá Mike Victor Alfa, mantém as condições visuais na escuta controle e reporte iniciando sobrevoo na Pituba. Na sua escuta, reportará o sobrevoo, cruzente sem bridona, sem interferir, Mike Victor Alfa. Salvador, bom dia, gol 1233, autorizado na 0 pronto. 1233, autorizado a linha de colapso no 0 vento, 160 graus, 079. A linha decola na 0, gol na 233. Salvador, o senhor 4753, cliente da Índia. Tan 4753 via chegada Bonf, desça para o nível de voo 080, ajuste na 097. 080 com 1016, da qualquer coisa de vez. No 097, ajuste. No 097, direto. Tona 755, desça para 4 mil pés, sem restrições, ajuste na 097. Para 4.000 sem restrições, com 1017, gol no 755. Decolou os 24, chama controle 1-2-0-8, bom voo. 2-0-8, bom dia. Chegou 1-2-3-3, bom dia, decolou na sua escuta. 1-2-3-3, contato radar na decolagem, via saída Arbo 1, sub, mantém nível de voo 360. 360, Arbo 1, cara.